Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. O meu nome é Tiago Alves. Hoje em estúdio, como já é costume, tenho António Mendes. Olá. Diogo Querido. Não. Por acaso, Diogo Querido está na Holanda, mas foi perto. Daniel Serrano. Eu convenci mesmo que era o Diogo Querido. Diogo Querido, como é que vais, pá? Manda um abraço. Vai tudo bem. Pá, aqui da Holanda está-se muito bem. Contamos também com duas adições ao Cinema para Isto e ao Director's Cut. Paulo Monteiro. Olá. E Bia Mano. Olá. E vamos diretamente para as notícias. O DJ Caruso vai realizar um filme com o Shia LaBeouf. Espera aí, calma. O DJ Caruso é o tipo que fez o Paranoia, não é? O Paranoia e o Eagle Eye. Ei, pois é, o Eagle Eye. Porra. Eu soube o spoiler do Eagle Eye e nunca mais quis ver o filme. Sim. Portanto, não a Maya Julianne Moore. É por isso, por essas coisas, pá. Sim. Ele vai fazer um filme chamado Spice Kid. Não Spy Kids, Spice. Spice Kids. É como a Spice Girls, só com miúdos. Infelizmente não, sabes? Eu vi esse filme. Mas este filme tem o Robert De Niro como um agente da CIA. Ah, sim, o Robert De Niro, sim. É o que acho que tu vês como espião. Não, o Robert De Niro é a seguir ao Bruce Willis, a pessoa que se lixa mais para a carreira em termos de fazer escolhas para de filmes que ele vai fazer, pá. De vez em quando ele faz um bom, mas ultimamente... Sim, que ele fez agora o Silver Linings. O Silver Linings é bom, mas depois faz tretas como o Righteous Kill. Ou o Meet the Fockers. Exatamente. Mas isso já é quase um clássico. Ou então agora Baby faz aquilo até o resto da vida. Ou então Baby Fockers. Exato. Baby e Fockers. É uma pena porque até o Meet the Parents é fixe. É fixe. Sei que o Meet the Parents é fixe. O Meet the Parents é fixe. Agora os Fockers e aliás, todos os filmes que têm Fockers. Tu já sabes que se o filme se chama Fockers, não há de ser muito bom. Neste filme é um espião que traiu a CIA, está há 20 anos na prisão. E depois o filho começa também a ser espião. E então ele vai dando indicações. Então é o Hillary Elite outra vez. É basicamente isso. Só que ele está na prisão. Só que em vez de ter o Jason Statham, tem o Shia LaBeouf. Sim, a qualidade foi muito acima. Sim. Muito, muito acima. Mas também visto que o Hillary Elite não gostaste muito, imagino este. Sim, então não. Ora... O que é que temos mais? Tivemos um teaser de Thor esta semana. Viram? Não. Ia ver trailers nesta casa. Ia ver coisas do Thor. Não, por acaso um bocadinho farto de super-heróis. Mas já vamos falar do Iron Man 3 depois. Vi o trailer do Thor. Então, o Triângulo Amoroso e o regresso do Loki. Eu não acredito. Triângulo Amoroso? Hã? Sim, o Triângulo Amoroso. Como é que existe um Triângulo Amoroso naquele trailer? Tu vês a cara da Sif e ela está a olhar para o Thor enquanto ele está com a Jane. Mas por acaso o realizador já disse que vai haver de facto um triângulo amoroso porque a Sif tem uma queda pelo Thor e o Thor gosta da Jane. Ok, está bem, pronto. Deixa estar. Eu estava a pensar que era um tipo que andava atrás da Natalie Portman. Isso era mais complicadito, pá. Eu estava a pensar que raio de tipo é que andava atrás da Natalie Portman? Que é? O tipo que faz levitar o caminhão? Não sei. Eu não sei o que ele está a fazer no filme. Ele aparece completamente aleatório naquele trailer. Deixa cá ver o que é que vai acontecer. Então e uma escola para o dodgeball? Lembra-se qual o dodgeball? É agarrar a vida pelas bolas, não é? Ou uma questão de bolas, eu não tenho a certeza. É uma questão de bolas. Até de se ver, sim. Então, mas querem ir ou não? Gostaram do primeiro... Eu não vi o primeiro. Não especialmente. Uma questão de bolas, sim. Uma questão, reticências, de bolas. Ah, tão bom. Mas atenção, calma. O tagline do dodgeball é Grab Life by the Ball. Está ali. Inspirados. Desta vez o Vince Vaughn e o Ben Stiller são da mesma equipa e vão lutar contra a outra. Portanto, há mais trabalho de equipa. E o filme deve ter sido tão fraquinho como o primeiro, assumo. Eu não sei, eu não vi o primeiro. Primeiro? Não. Eu só vi o póster do primeiro. Bestou. Se calhar chegou. Nem sequer vi o trailer do primeiro, se queres que diga. Ora, um senhor chamado Ted Melfi, para cá chama-se Theodore, mas aqui nós gostamos de abreviaturas, vai realizar um filme chamado Saint Vincent Van Nuys. Só te vou dizer, Ted Melfi a mim sou uma peixe melba, que é um tipo de gelado. Continua. Isso é um não sei tão espetacular, pô. Eu sei que é. Bem, ele vai fazer um filme chamado Saint Vincent de Van Nuys, que vai contar com a Naomi Watts como prostituta russa. O filme conta a história de um rapaz que conhece A prostituta russa mais british de todo o tempo. Sim, é um bocadinho, sim. Eu não sei como é que ele vai gritar neste filme, ou chorar. Sim. Ela vai arranjar maneira de fazer isso. O filme conta a história de um miúdo que conhece um veterano de guerra, que neste caso é o Bill Murray, cai no tipo álcool, no álcool, no jogo, os clichês todos. Sim. E depois o leva para a má vida, basicamente. E conta com o Chris O'Dowd na má vida. Eu acho que o Chris O'Dowd não vai fazer de puto. Eu não, se tivesse responsável pelo cast, não punha o Chris O'Dowd a fazer de puto. Mas sim, é uma experiência engraçada que acho que devia ser feita. Mas também conta a Melissa McCarthy, é mais ou menos. O hype da Melissa McCarthy eu nunca o percebi muito bem. Ela era ficha no Bridesmaids. Sempre é melhor do que a outra desgraçada da... Acho que até tem... Etc. Night Live. Não. Eu estou a falar da gorda que foi lançada pelo a Pitch Perfect. Existe uma gorda existe a gorda do Bridesmaids e depois existe a gorda de Pitch Perfect. E a gorda de Pitch Perfect, Rebel Wilson, acabei de me lembrar. Essa aí é que eu não percebo como é que as pessoas acham piada a ela. A Melissa McCarthy, sim. Ela também eu estava acho no Bridesmaids, não estava? O quê? Rebel Wilson? Sim. Era a companheira de quarto da outra, depois aparece o irmão. Epá, não sei. Tenho ideia que sim. Mas eu não gosto da Rebel Wilson. A Melissa McCarthy, sim. A Melissa McCarthy tem essa piada. Ora, Mercenários 3 vai acontecer, quer queiramos, quer não. Pois, quer queiramos, quer não. É, que é um filme. Sim. É daquelas coisas que não podemos evitar. Até o primeiro deles morrer. Adormeci no primeiro, adormeci a ver o primeiro Mercenário. O filme que tem explosões e tiros. Exatamente. Diz muito quando se adormece. Sim. O filme vai contar com o Wesley Snipes. O Jackie Chan provavelmente também lá estará. Claro, mais uma adição de peso. Mas eles perderam o Jet Li, o contacto de Jet Li, pá. Ele é pequenino, sabes? Eles foram ao centro comercial. Sim, e o Jackie Chan é conhecido por ser uma torre, não é? Mas salta bastante. Por isso é mais fácil de localizar numa multidão, é? Eles chegaram a pensar que o John Woo ou o Mel Gibson iria realizar este terceiro filme. Sim, o Mel Gibson a fazer isso, sim. Ele tinha mais que fazer nessa tarde, por isso quem vai realizar é um novato chamado Patrick Hughes. Este tipo que fez tantos filmes. Não, por acaso é o primeiro filme dele. Fez curtas-metragens até agora e... Deixa eu ver o que é que ele faz. Não, ele fez um filme direto para DVD. Fez um western. Ah, bom, pronto. Um direto para DVD. Soa tão bom. Melhor que nada, é melhor que nada. Soa tão bom. Ora... Caça-Fantasmas 3. A sério? Depois de tanto tempo, pode começar a ser filmado este ano. Diz ali Bill Murray, talvez, já não tem tudo para ser mau. O Bill Murray talvez aceite, se gostar do guião. O Dan Aykroyd diz que o guião é espetacular e o Ivan Reitman diz que por ele filmavam já este ano. Maravilha. Agora, isto é pressão ou o filme pode de facto ser bom? Pá, eu só tenho uma dúvida. Até que ponto é que o Bill Murray está autorizado a sair de casa pelo Wes Anderson? essa foi mazinha. Não, a sério. O tipo, basicamente... Não, eles acabam agora de gravar o hotel, não sei... Sim, o Grande Hotel Budapeste. Exatamente. Mas quer dizer, depende para que lado é que tiver virado. Porque se ele não tiver autorização para sair... dos pais, duvido que o Bill Murray possa entrar. Será que este Caça-Fantasmas é mais um daqueles casos que toda a gente viu o filme enquanto criança e agora pensa, epá, aquele filme é espetacular, se eles fizessem uma sequela e depois fazem uma sequela e o filme não é nada de especial e se calhar era tão bom como os outros e o pessoal pensa, é que desilusão, estragaram-nos o meu precioso da infância. Eu tenho a mesma sensação em relação ao Hobbit e ninguém me muda ninguém me mudará essa sensação. Mas continua. 50 Shades of Grey. O Gus Van Sant quer realizar. Ah, sim. Só isto que eu tenho a dizer. O Gus Van Sant a realizar o 50 Shades of Grey. Porque é a última coisa que a Gus Van Sant... A que falta o Gus Van Sant para desaparecer por completo. Por acaso é a Center Fair. Pá, eu nunca li o livro, mas estou ciente dos contornos. E acho que o realizador não é assim tão mau, tendo em conta... Não sei, parece-me... Ninguém consegue fazer um telefoneu ao Paulo ver o Evan, pá. Eu acho que o Zack Snyder é que devia realizar isto. Zack Snyder. Em camarão entra ao chicote como no 300. Exato. Não, o Zack Snyder já fez isso. Chama-se Sucker Punch. E cada vez que eu penso nisso, eu tenho de me lavar. Com licença. Exato. Isso correu muito mal. Não gostaste dos fetiches do rapaz, pá. Isso correu muito mal. É pá, não foi muito mal. Entretém um bocadinho, sabes? Mas sim, o que é? Uma piada de mau gosto, mas... Ora, próxima notícia. Parece que aprendeu o que é que eram metáforas no dia anterior e foi fazer um piada. A sério, aquilo dá. Já voltamos ao Zack Snyder. Está a ver. Ora, o Ipache poderá ser o vilão dos Guardiões da Galáxia. O Ipache é quem? O Ipache é o tipo que fez a série Pushing Daisies. É o tipo que faz de elfo no Hobbit, que aparece durante um segundo montado num veado. Ah, pronto, já sei, já sei. Fez o? The Fall, não é esse? Não estou a ver. Ah, fez, do Tarsem Sim. Exato. Sim. Espera aí, calma. O Ipache fez o The Fall do Tarsem Sim, quer dizer, é o tipo grande? É o tipo que está a falar sempre com a miúda ou com o miúdo, como é que é? Oh, ok, já sei quem é. Está sempre mascarado. É uma escolha esquisita. Que é um gajo normalmente simpático, costuma ser sempre um protagonista. Portanto, sei qual é que os gajos vão fazer com o Ipache. Epá, sinceramente, todas as pessoas que trabalham no Adafol têm nomes tão esquisitos. Katinka Untaru, Justino Waddell e Lee Ipache. Kim Willenbroek, Aidan Lithgow. Meu Deus. Há um gajo chamado France, pá. Ronald France. E Andrew Russovo. Bem, 21 Jump Street vai ter uma sequela. Sim, sim. Nós já sabemos. Na universidade. É na universidade. Sim, eles viram... Eles de certeza que saíram do gabinete onde estavam a ver isso. E passaram à frente de um cinema onde estavam uma coisa, aquelas coisas de cartão para o Monsters Universe e pensaram, já sei, é na universidade. O que eu gostava que eles fizessem é daqui a cerca de 30, 40 anos, eles fizessem o 21 Jump Street a uns da Paul. Sim. Velhinhos, aprender a dançar, e dançar o programa de RTP de manhã. Não, eu também quero ver o 21 Jump Street nos Rotários. Também funcionaria, pá. Eu não gostei muito do primeiro, eu só me ri assim mais, né? Obrigado! Com o Ice Cube, que eu rio, em que ele faz uma comparação com o Justin Bieber, e não se pode dizer aqui na rádio, se calhar, não entendi nada. Mas epá, obrigado! E depois na parte final, em que eles. Pronto, não é um bocado ordinário, realmente só gostei de partes ordinárias do filme, mas é que está um capila de fora e está ele a disparar contra ele, aqui no fim do filme. Pá, e rio. Houve essas duas partes, mas de resto eu acho que o filme é um bocado. Não, eu acho que o filme é tão normal. É tão absoluta e completamente normal. Ora, o Joss Whedon, que não é um gajo normal, no melhor sentido possível, deu a entender que a Scarlet Witch e o Quicksilver iam entrar no Vingadores 2. A Scarlet Witch e o Quicksilver são basicamente mutantes, são os filhos do Magneto. Ela é uma feiticeira e ele é rápido, vá. É uma espécie de Flash. Problemas. Como é que se mistura isto com o universo dos mutantes, que é da Fox neste momento? E problemas para a DC, porque se um gajo tem os poderes basicamente já do Flash... Já conseguiram fazer o Who Framed Roger Rabbit com a material da Warner Brothers e da Disney. Esses tempos já lá vão, pá. Eu duvido imenso. Os Avengers foram uma das coisas que deu mais dinheiro nos últimos tempos e duvido imenso que a Fox não queira entrar no vagão. $1,000 por cada vez que digam Magneto. Sim. És filho do Magneto. Tchim! Vamos falar da pontuação do Avengers na IMDb. Vamos. Aí quanto o filme é zero, não faça nada. Mas quanto é que é? Porque o quê? Os Avengers ainda é. Toda a gente gosta muito do Avengers. Vamos lutar, portanto, a equipa faz a força. Portanto, nós somos uma equipa, mas no fim, puto, a mensagem é: pá, tens o Hulk, ganhas. Partes tudo, pronto, acabou. O quê? Não, o Hulk no final está a rasca, o Hulk no final está rodeado e não safa. Cuidado, portanto o filme já é bom. Acho que a única. A pior parte é ser uma comédia. Eu também achei a pior parte! É a melhor parte. Mas aquilo também acho que é o pior problema também do Iron Man. É a comédia do Donnie Jr. Ele mete comédia em todo lado em que não devia haver comédia. Qual é o teu problema com a comédia, pá? Eu gosto de filmes de comédia. Eu até é, filmes pá. De ficção. Não ficção conteúdo. Não é para serem com comédia. Os Avengers filmes de ficção não é para serem com comédia, pá. Não, acho como que assim? Cultura... Todas as ficções. Agora vamos fazer não. assim. Todas as comédias têm de ser documentários. Não. A banda desenhada, se fores ler, não tem comédia. Não há lá metáforas de comédia. Ah, pronto. E como aquilo não tem é comédia, já não pode ser comédia. Então não devia ter o mesmo nome. Se é um filme diferente que não é baseado na banda desenhada, então devia ser um filme diferente. Não é baseado na banda desenhada. Se tem o Iron Man. Então se é baseado. Como é que não pode ser baseado então, na... Então qual é o plot? O plot não vem da banda desenhada. É a não, coisa não vem da banda desenhada. É baseado... utiliza as personagens da banda desenhada, mas faz um filme totalmente diferente. Coisa. Eu acho muito bem que cometam a coisa. Se existe uma coisa pela qual os filmes de super-heróis não são conhecidos, é por serem de facto não, filmes não, de comédia. O Spider-Man, por exemplo, não é um filme conhecido. É, mas também sim, é mas não são, sim, mas não, não tem o Spider-Man não, é um bom por exemplo. O Spider-Man é um bom exemplo, porque foi dos primeiros filmes que utilizou de super-heróis que de facto utilizou o sentido de humor sem ser no sentido sem ser apenas no sentido de humor, mas como é que eu ia dizer? Mas eles não se não intencional, estás a ver? Sim, mas eu acho que eles baseiam-se na comédia do Donnie Jr. Sim, não se baseiam na comédia. O Donnie Jr. a fazer comédia é um bocado bengala para os dois filmes. É uma bengala até um agora. Filme que e então, mais qual é o problema? Mas o que eu estou a dizer é, por exemplo, surgem todos os outros filmes que juntaram no Avengers, nenhum deles tem comédia. Nenhum deles. Não vais dizer que o Thor, o Hulk, não há nenhum com comédia. Há só o Iron Man. E eles metem o Avengers e o Avengers torna-se uma comédia. Os Avengers tinham tido um bocadinho mais de não, mas atenção, o Joss... Não, o Avengers também não se torna uma comédia, mas pronto. Eles param o filme... Mas é mau na mesma, é mau na mesma. Eles param o filme para o Iron Man mandar uma piada, as pessoas se rirem no cinema, mas continuam. Se tu reparares, grande parte das piadas não vêm só do Iron Man. Sim, não vêm só. Não, não a interação entre eles é só piada, tipo dicas, isso é isso. Exatamente. Que faz com isso, mas também é só isso que se passa. No Iron Man. O Hulk também Iron parte Man. Carros, também. O Thor. Sim, na piada. Por exemplo, no Hulk estava muito mais também com o Edward Norton, Edward Norton. Né? Pois, é, foi era muito mais séria, tal coisa. Eu acho mais piada quando se torna aquilo um bocadinho mais séria. Era tão chato o Edward Norton! Não, sério? Não, era chatíssimo! Vou-vos dizer, eu gosto do Edward Norton. Sim. Ele tem sempre escolhas interessantíssimas. Mas entraram ao Edward Norton no outro gajo, era igual. Exatamente! O Edward Norton fez aquilo que se chama Phone It In. Basicamente, eu estou aqui apenas para receber o cheque e continuar a ser reconhecido pelo público e para eu poder depois continuar a fazer filmes independentes, que é aquilo que eu quero. Pois, eu acho que o Adorno tem outro exemplo de um ator que às vezes escolhe um tal. Mas quer dizer, estar lá o Edward Norton ou estar lá outra pessoa não, é era, totalmente era independente. Era mal lá mesmo. É diferente. Questão é, o que eles pegaram foi, estes super-heróis dão imenso dinheiro, vamos juntá-los num filme, não é preciso sequer pensar agora, muito nisso, é pô-los a partir umas cenas agora fazer Black e é isso também. Que se passa. Não, acho que o guião do Joss Whedon até é bastante inteligente e até está bem feito em termos de payoffs de tudo. O filme não, funciona em payoffs em tudo. Eu também sou um bocado suspeito que eu não gostava de nada que o Joss Whedon tinha feito antes. Mas gostava de ler as bandas desenhadas até e não achei nada interessante esse Vingadores. Viste o Casa da Floresta? Não. Ok. Vi a Buffy, vi a... como é que se chama aquele? Serenity of... Exato. Não, como é que se chama? A Casa das Bonecas, não sei o quê. Não era das bonecas. Dolls. Exato, a Dolls. E vi também o... Sobre a nave espacial era o Serenity. O Serenity. Exato. O Casa da Floresta era com o Casa da Floresta. É com o Chris Hemsworth e depois com o Richard Jenkins e depois uma data de amigos do Joss Whedon que são mais ou menos desconhecidos e a maior parte deles são a atirar para o canadiano. Eles vão tipo uma casa, e depois tipo, não conseguem sair, não é? Sim, exatamente. Ah, sim, e basicamente é tal sim, como sim. O... Avengers, tal como Avengers é mais ou menos uma espécie de spoof, mas ao mesmo tempo joga com os com as coisas dos super-heróis straight, não é da mesma maneira. O Casa da Floresta, sim, tem. Durante a maior parte do tempo joga straight com o género de terror, mas também aproveita para fazer um spoof do terror. Sim, acho que é engraçado. E tem bastante comédia. Se vocês não... Mas ainda há super-heróis. Sim. Sim, não se mistura a comédia com super-heróis. Não pode ser, diz o Paulo. Demasiada, não. É a regra do Paulo. Não se mistura comédia e filmes de super-heróis. Pode haver um bocadinho, mas quando exageram demasiado, acho que estraga um bocado. Whatever. É a opinião, opinião. Continuando nos Vingadores, o Quicksilver é basicamente o Flash. Ontem estava aqui a falar aqui com o António. Se somaram ou fizeram um filme que tem um gajo com a velocidade numa equipa, daqui a bocado o Flash aparecer na Liga da Justiça é como não aparecer em lado nenhum, porque já vimos tudo. Se o gajo fizer uma cena, se o Quicksilver fizer cenas engraçadas no Vingadores 2. Eu já disse isto aqui, eu já disse isto ao Tiago ontem, mas basicamente o que se passa é que se a DC continuar a atrasar, a Marvel basicamente cortou-lhes as bases todas. Cortou-lhes as vasas todas. Eu vou-vos dizer, que não só esta coisa toda da ideia da Marvel, não só é um... É das mais interessantes ideias de marketing que tiveram desde que permitiram que o Senhor dos Anéis fosse gravado em 3 filmes, mas e serem lançados um por ano. O que eles estão aqui a fazer... Basicamente, é uma espécie de aquilo que os surrealistas chamavam um cadáver esquisito. Que basicamente é. Tem uma história do início e depois deixam as outras pessoas, outros argumentistas, fazerem aquilo que eles acham que deve ser. Com esta pessoa vamos fazer isto, com esta pessoa vamos fazer aquilo e não sei quantos mais. E depois. E dizem. Tem de começar aqui e tem de acabar aqui. E deixam as pessoas a fazer o que quiserem. E existem umas partes que são piores e outras partes que são melhores. Mas, e depois tem de haver, assim, tipo, filmes que são base point, que basicamente têm de funcionar como atar todas as histórias antes e depois. E o Vingador está a servir bem com isso. E quer dizer, eu acho que... eu acho que isto é uma ideia bastante engraçada que eles tiveram e se eles a fizeram com os super-heróis, tendo em conta que o facto dos super-heróis basicamente é o noir dos anos 10, se o noir era nos anos 50, no início, a partir do milénio, a partir do Homem-Aranha, passou a ser o nosso noir. Também é um género que é bastante regrado, bastante geométrico, etc e tal. E basicamente, são várias declinações sempre da mesma história. No caso do Dark Knight, é as duas coisas. E portanto, quero dizer... eu acho que eles estarem a fazer isso, ainda por cima, tendo em conta que... A América, se existe coisa que tem, é um espólio gigantesco de personagens de ação, de super-heróis, etc. e tal. Eu acho que é uma ideia bastante interessante e bastante engraçada e, sinceramente, eu não tenho qualquer problema com aquilo que a Marvel está a fazer. De filmes que eles tenham feito, eu vou ser mesmo sincero. O único que eu acho que é, de facto... bastante, bastante bom é o Avengers, porque os outros... gostei do Thor, achei piada, um bocadinho piada ao Iron Man, mas também é uma coisa. Mas, sinceramente, eu digo, eu acho que é um projeto interessante, sobretudo para uma indústria que, quando faz filmes de ação, tenta repetir o Die Hard, como vai acontecer no Assalto à Casa Branca. Há de ser bom se der... Eu menos espero que seja bom. Eu não sei, António Foucault, não, eu duvido imenso. Eu vi o Rei Arthur, poupa-me. Já viste a Ovelha Choné? Alguém viu a Ovelha Choné? A Ovelha Choné é aqueles desenhos animados que dão às vezes na RTP2. Sim. E que são feitos pelos mesmos tipos que fizeram o Wallace and Gromit e a Fuga das Galinhas. Exato. A Ovelha Choné vai para o cinema. O seu título original é Shaun the Sheep. E vai ser feito um filme com ela. É dos mesmos criadores do Austin Comic, como disseste, também do Piratas, com ponto de exclamação. E deve surgir para o ano que vem. Epá, espero que seja melhor do que o Piratas. Porque o Piratas, não sei como é porque é que a crítica fica toda maravilhada com o Piratas, porque eu acho que é o filme mais fraquinho que os Aardman fizeram. Alguém viu Ovelha Shoney alguma vez? Não. O Alexandre Gromit, pá, comes, mas não. Mas não. Estamos a falar do Tarzan Singh há bocado. Vamos falar outra vez. Ele vai realizar um filme chamado Selfless, com Ryan Reynolds, que conta a história de um homenzinho velhote que se apercebe que o seu corpo está a morrer, como todos nós. E então decide transferir a sua mente para o corpo de um jovem. Depois apercebe-se que o corpo do jovem tinha sido morto, começa a ter algumas memórias do assassinato e então tenta desvendar o mistério de como é que o rapaz foi morto através do seu corpo, vá. Tarzan Singh, A Voltar ao Céu. É que é um filme espetacular. O Céu é um filme, tão fraquinho. Aliás, atirando da Fall, o desgraçado do Tarzan é um realizador péssimo. Tirando da Fall. Sim, eu também achei que o da Fall estava bem realizado. Sim, mas agora o resto, o Cell, o Imortais, o Mirror Mirror, epá, é de tirar as mãos à cabeça. O tipo, com certeza, tem uma excelente imagem para decoração de... uma excelente cabeça para decoração de sets e guarda-roupa, não sei quantos mais, mas o resto é péssimo! Bem, agora um gajo transfere a mente e não vai ter grandes visuais. A não ser que aquilo seja jogos da fome com os dedos em todos os folhos e coisas medonhas. Olha, por acaso, os jogos da fome precisavam um bocadinho disso, porque os jogos da fome, os sets e as coisas são da coisa mais fraquinha e pobrezinha que existe. Pá. E os efeitos especiais também. Sim. Oh não, aquelas chamas estão tão realistas. Aquelas chamas é o pior, pá. As chamas foi o pior do filme. Ou foi? Não, as cenas de ação para mim foi o pior do filme. Hunger Games? Sim. Nas cenas de ação é que contrataram o Michael J. Fox para segurar na câmara. Sim. Piada de mau gosto, mas tens razão. Bom, também aqui o resto do filme também parece ter sido filmado na meio de um terremoto, mas pronto. Mas tem Jennifer Lawrence. 5 estrelas, não é? Sim. Estávamos a falar do Zack Snyder há bocado. Vamos terminar as notícias com ele. Se o Man of Steel for um sucesso, e por sucesso quer dizer dinheiro, ele vai ser oferecido, vão-lhe oferecer a Liga da Justiça. E a coisa mais assustadora é a escrever com o David Goyer. Não é escrito pelo David Goyer, é a escrever. Lembra-se de uma coisa chamada Sucker Punch? Espera, calma. O Sucker Punch também foi escrito pelo Goyer? Não. Ah, bom, ok. Mas quer dizer, a Liga Então, a Liga da Justiça, vou preparar a dizer. A Liga da Justiça vai ser escrita pelos mesmos tipos que fizeram o Ghost Rider 2. Estava a vê-la. E o Sucker Punch, vou-me lavar. Pronto, mas a Liga da Justiça tem uma base. E eu acho que ele realizou muito bem o Watchmen. Quer dizer, eu gostei muito do Watchmen. Portanto, eu acho... E o próprio 300 também tem uma base e ficou. Eu acho que ele tendo uma base até sabe o que é que há de fazer. Depois quando se põe a inventar Sucker Punch, pronto, corre mal. Epá, não sei. Não? O Man of Steel... Ainda não vi o Man of Steel, ninguém viu, não é? Portanto, vamos ver. Alguém já deve ter visto. Pronto, alguém já deve ter visto. Mas vamos ver. O Christopher Nolan também. Ainda bem que não é realizado o editor, editor já deve ter visto o filme para aí umas 100 vezes. Se aquilo já parece dramático para caraças, não quero imaginar se Christopher Nolan ter realizado também este Man of Steel, pá. É, por isso é que estávamos a dizer há bocado, os super-heróis não precisam de ser extremamente engraçados, não precisam ser desenhos animados, mas tem que ter uma cena alegre, pá, porque também, por exemplo, o Batman não funcionava nada com comédia, quer dizer, o Batman é... Tudo dele é uma personagem, é o mais dark que há, ele é um morcego. Isso é mentira, e a minha prova é a série dos anos 60 de Batman. O Batman é das poucas personagens que tu podes fazer tudo, mano. Adam West, pá. O Joker pode seguir à vontade. O Joker deixa morrer. O Adam West é fantástico. Mas o Cristiano Bela Rissa não vai escolher. Epá, vão ver o Adam West a tentar livrar-se de uma bomba e depois digam-me se os super-heróis não podem ter comédia. Ora, filmes. Gladiadores de Roma! Não vi. Alguém viu Gladiadores de Roma sequer? Não, nem conheço o que é isso. Fintar o Amor, alguém viu? Com o Fantasma da Ópera. Sim. Tem o Gerard Butler e tem o... A Jessica Biel, aquela atriz conhecida. Sim, tem o Gerard Butler e o Uma Thurman e o Catherine Zeta-Jones e o Jessica Alba. Não, Jessica Biel. Pois, parece engraçado. E também tem a Dennis Quaid. Não, mas, não, mas parece literalmente bastante mal. Olhem-me só, para o póster, meu Deus, olhem-me só para aquilo. É um, isto aqui é um desastre. Parece este, um daqueles este morais. Este filme é um desastre. Olhas para o póster e ficas a perceber que este filme é um desastre. Pá. A Uma Thurman. A Uma Thurman já não faz nada de jeito desde... Não, a Uma Thurman só faz coisas de jeito quando está metida com o Quentin Tarantino. Porque de resto... Todos os filmes em que ela entra são na sua a se arrepelar. Batman e Robin. Ela não era o pior do Batman e Robin. E nem teve culpa do Batman e o Robin. O Bellamy. A ex-namorada. A minha ex-namorada é uma super... A minha super ex, exatamente. O Vatel. Isso é muito mal. O Vatel. Pá, a sério. Os Avengers, que ela fez com o Ralph Fiennes. O Sean Connery. E o Sean Connery também. Meu Deus, a sério. Eu sei que achamos que havia enquanto putz. Portanto, agora não posso. Esses filmes agastam-me. Aliás, a Uma Thurman enquanto não tiver com a coisa. Ok, está bem, ela fez o Gattaca, pronto. Mas tudo o resto. A todo o resto da filmografia dela que não tem a ver com a Tarantina Gaston. Ora, vamos ter aqui um momento indie, vá. Alguém viu Não? Era uma sessão privada, sim. Era só para convidados. Nós tivemos para ir ver, eu e o Daniel, só que era privado, é convite. Foi o que abriu o indie e não dava para ver. O Não é um filme porreiro. O Não é um filme em que tem o Gabriel Garcia Bernal a fazer de Nyan Cat. Basicamente, sim. Ah, ok. Ora, o filme conta a história de um referendo feito no Chile, quando o Augusto Pinochet foi praticamente obrigado a criar um referendo para as pessoas decidirem se o queriam no governo ou queriam que houvesse eleições para escolher o novo representante. E então foi dado muito pouco tempo à campanha do Não, que não criou o Augusto Pinochet no poder. E então eles recorreram a um publicista, que é a personagem do Gael Garcia Bernal. E o filme basicamente é a história de ele criar o slogan do Não. Ele tem alguns problemas ao início, porque como publicista está habituado a tentar vender a coisa positiva. Portanto, o Não dele é tentar vender a alegria, que o show está alegre, não é uma coisa boa, e as pessoas ao princípio ficam tipo, isto é uma parvoíce, pá. Tanto as pessoas estão sofrendo na rua e estão a dizer que o show é uma alegria e não sei o quê. Mas o filme funciona bem. Bate todos os tons emocionais que ele quer chegar, ele consegue lá chegar. O Gael Garcia Bernal está fixe. O Gael Garcia Bernal, por acaso, é um ator porreiro, porque o gajo tanto faz filmes sérios destes como faz filmes péssimos, mas com alguma piada, como o caso da Mi Padre, não sei se alguém viu, com o Will Ferrell, não perdem nada. Não. É uma comédia péssima. Mas espera aí, calma. O Gael Garcia Bernal é fixe porque faz filmes destes e depois faz filmes péssimos. É um gajo porreiro, o gajo não se preocupa muito com... É que isso é a descrição da carreira do Edward Norton, sabes? Pois é, infelizmente. O que é que ele tem feito ultimamente? Ele fez O Ilusionista, que é a maior porcaria que anda. Eu tenho um DVD dentro do Sofan, há uma camada de... Não é O Ilusionista ou Prestige, é O Ilusionista Lelizinista. Nunca tive vontade de ver isso. O Ilusionista é do mesmo tipo que fez o Limitless, que também é outra porcaria. Estava lá há bocado a Jessica Biel, ou como é que ela se chama? Eu achei o Limitless melhor que Lixo, mas pronto. Não achei espetacular, mas até achei o... Marginalmente melhor. Marginalmente melhor. Não, ainda assim, razoavelmente melhor que Lixo, sim. Até achei que a ideia estava interessante. Mas este não é porreiro. O filme é filmado em cassete de 4x3, que era usado nos anos 90, quando aconteceu esta história. Por acaso, 80s. Mais ou menos o mesmo tempo. O que acontece é que, como é filmado em 4x3, quando passam cenas de documentário, a qualidade de imagem é a mesma, basicamente. Portanto, o filme não destoa quando passa para imagens reais de imagens filmadas. E isso também lhe dá bastante realismo e funciona tudo. O filme não é uma obra-prima, mas é um filme bastante bom. Eu só vi o trailer ainda, queria ter ido ver, mas pronto. E Já sei que dá para... Recomenda-se. Ora, e o transe? Transe recomenda-se? Eu recomendo. Eu recomendo quem se te queira divertir. Quem quer um filme muito bom... Eu não quero lá saber. Eu diverti-me imenso com o transe. Assim, também não posso dizer que não me tenha divertido. Mas depois, quando O Danny Boyle tem um sentidozinho de humor que... Não é bastante flashy, nem nada disso, mas... Pá, quando ele faz piada... É que cena do carro cor-de-rosa é linda. Sim, a cena do carro cor-de-rosa é linda. Depois a cena que... em que a rapariga está a fingir que está a falar com ele, mas no fundo está a mostrar-lhe cartões com frases e não sei quantos mais, também é outra cena que é de partir o coco. E sinceramente eu digo, sim, o filme sofre de ter várias subplots na mesma história que obrigam a repensar a história e não sei quantos mais. Que, quer dizer, não é que o filme seja confuso, mas é que torna o filme... Não é frustrante e é mais improvável. E eu estive a pensar nisto hoje, porque o... Se existe filme que tenha mais a ver, que tenha saído este ano nos cinemas, que tenha a ver com o trance, de certa forma será a melhor oferta do... Tornatório. A Tornatório, exatamente. Que também é passado em leilões, também tem a ver com quadros e não sei quantos mais... E também é bastante improvável, só que ao contrário do Tornatório, que faz um filme bué sentimental e não sei quantos mais, grande e gongórico e não sei quê, o Trance em vez de ser bastante pesado e soturno e não sei quantos mais, e eu não estou a dizer que coisa, por acaso a melhor oferta tem vindo a crescer lentamente na minha consideração à medida que eu vou pensando nele. É um gosto adquirido. Eu de qualquer das maneiras acho que o Trance é sem dúvida o filme superior e eu recomendo bastante as pessoas irem ver. Vão ver que o filme é fixe, e mesmo que vocês não... vocês podem não gostar, mas também é daqueles filmes que vocês não perdem nada por a terem ido ver. O filme tem cenas de ação porreiras, tem, por acaso, tem uma dose emocional porreira também. Eu gostei bastante da história dela, sem querer entrar nesse spoiler, gostei bastante da história dela e como é que a coisa desenrolou no final. Acho que no final ainda tem um murro relativamente emocional da parte dela, mas o final depois já não funciona tão bem pelo mesmo motivo. Porque depois de tudo o que ela passou, depois do que aconteceu no final, ela está demasiado à vontade com aquilo tudo. Sim. Ela tem um certo objeto. Sim, é uma terapia. Não funciona muito bem, pá. Não, quer dizer, eu acho que a Rosario Dawson faz de facto um papel espetacular. A James McAvoy, pá, eu sinceramente digo, eu compreendo que o guião deste filme não é a melhor coisa deste mundo, mas o James McAvoy está bastante bem, e não percebo qual é que era o problema dos críticos americanos a dizerem que, não sei quantos mais, extremamente miscast, que o James McAvoy tem um ar bastante miúdo e não sei quantos mais. Pá, acho que até funciona para a sua personagem. O Leonardo DiCaprio continua a ter ar de miúdo, e no entanto ele faz um vilão espetacular no Django Unchained. Mas cresceu a barba para fazer isso. Sim. Mas sinceramente, eu digo que o James McAvoy até está bastante bem neste filme. Não é a tragédia que parece anunciada no... na crítica. E o Vincent Cassel, sim, ele é naturalmente a escolha do vilão, porque ele É das pessoas mais creepy à face da Terra. Ele é apresentado como uma pessoa normal no Irreversível, mas pá. O Vincent Cassel é uma pessoa má. Eu não tenho qualquer dúvida que o Vincent Cassel é um secret, é um serial killer na vida privada. Porque o tipo é bué sinistro. Mas, sinceramente, digo-te que, apesar de tudo, o tipo tem o... De todos... Não é que o tipo faça uma pior interpretação, porque ele não faz, uma má interpretação. Aliás, acho que neste filme não consigo encontrar ninguém que tenha uma má interpretação. É só o problema de ele ter um personagem que... não é que tenha menos tempo na antena, mas que tenha menos... A que dá menos possibilidade para que, é o, que o ator mostre o que coisa. E quer dizer, existem pessoas que conseguem brilhar nesses papéis, como por exemplo a Jackie Weaver no Silver Linings Playbook. Se tu fores a ver, ela chegou a ser nomeada para o Oscar, se não estou em erro, e ela tem uma excelente prestação. Mas se tu fores a ver, ela basicamente o que faz é reações. E existem pessoas que conseguem fazer isso bastante bem. O Vincent Cassel precisa ter mais guião para poder de facto brilhar, mas de qualquer das maneiras eu acho que sem dúvida em termos de representações, em termos de realização, em termos de edição não está assim tão bom como a 127 horas, mas de qualquer das maneiras eu acho que sim senhor, o Trance é um filme muito fixe e vão ver. Ficaram com vontade de ver o Trance? Sim, sim, já tinha, mas pronto, agora fiquei. Tudo que é Danny Boyle, acho que é bom. Então, praia! Menos a praia! Vá, menos a praia! Então, e Homem de Ferro? Vontade pronto, de ver? Homem de Ferro, comédia a mais, o Paulo não vai ver. Não, eu vou ver. Então, vai ficar chateado. Não, espera aí, calma. Viste o Kiss Kiss Bang Bang? Sim. Vi. É do mesmo tipo. Sim. Mas, gostaste do Kiss Kiss Bang Bang? É diferente. É diferente do conceito. É que não é um filme de super-heróis. Exato. É um filme de detetives. Não é por causa disso. Olha, por exemplo, sim, também o Sherlock Holmes. É o mesmo exemplo. Por exemplo, qual é o problema? Então, um filme de detetives, uma pessoa pode... Não, um filme de detetives, uma pessoa pode... Começa a ver um padrão, pá. O teu problema é Robert Downey Jr. Não, por exemplo, no Sherlock Holmes eu gosto da personagem. Porque aí faz sentido e encaixa fazer comédia. É assim a personagem. É assim. Não, está bem, mas pronto. Mas tem sempre um bocado a mais porque é o Tony Jr. Ele põe sempre um extra no que. Mas o Tony Stark também é um gajo sarcástico para caraças. O gajo na BD já é um gajo sarcástico para caraças. É, mas ele adiciona ainda acho mais. Que o pessoal adora comebacks, por isso é que esse Iron Man também foi um sucesso. Mas, sim. Pá, mas tu tens de adicionar sempre à personagem. Porque é o Tony Jr. Não, mas é porque tu não queres ver só um gajo que é sarcástico. Não, não, eu acho bem que ele faça comédia, mas aquele tipo de gajo sarcástico, se o mundo está cheio. Não, eu tenho que salvar o mundo, a meio paro para fazer uma piada e agora vou continuar. Isso aí é que me chateia. Porque aquilo é suposto ser ficção e é. Não, e é ficção! Não, mas é suposto ser ficção! Mais... Não, não, se fosse no mundo real, até podias não parar para não fazer a piada, mas como é ficção, tu podes fazer isso! Eu percebo, pois, que haja pessoas que gostam mais da ficção do tipo do Iron Man, mas eu prefiro, por exemplo, mais a do Hulk, que é, quando é sério, é mesmo sério, não há cá comédia. Quando é sério, é chato. Não é chato. Pronto, isso é a opinião. Acho que é chato. Eu acho que aí é. Mas espera aí, calma. Nós estamos a falar de qual dos Hulks? O Hulk com o Edward Norton ou o Hulk do Eric Bana? O do Eric Bana eu gostei e ninguém gostou. Eu não me lembro do Eric Bana. O único gajo que gostou do filme. Eu vou dizer que não. Eu acho que isto veio um bocado. Não sei se tu lias quando eras miúdo das bandas desenhadas. Mas eu li a banda desenhada e quando vejo um filme está a retratar o que lia, epá, para mim podia ser o mais chato do mundo. Tipo, mas é aquilo eu estou a ver o Hulk a saltar mesmo de uma casa e arrebentar com um carro. Eu isso fica todo maluco. Pronto. Eu gosto do Ang Lee como realizador. O tipo fez um dos meus filmes preferidos dos últimos tempos, que é o Life of Pi. O tipo tem um jeitão, mas porra. O Hulk deve ser dos piores filmes que ele alguma vez sequer tocou. Jesus. Mas também foi uma experiência. Eu acho que aquele filme evitou que muita tragédia acontecesse. Também quer dizer que o Life of Pi ele ganha por melhor realização também por causa da história da banheira, não é? porque... Pronto, eu acho que aquilo não ganhava assim, também melhor. Efeitos especiais e tudo, tudo bem. Mas não, mas, não, mas acho que a história à volta não só o Ang Lee merece de longe o prémio de melhor realização. E quer dizer, eu sei que ele só ganhou porque o Hollywood ficou toda lixada que o Ben Affleck não tivesse sido nomeado. Mas eu acho que não só o Ang Lee era de todas as pessoas que merecia a quem merecia mais, de facto, o prémio de melhor realização, mas e é sobretudo por causa disto. Basicamente, não só é um filme que é todo filmado numa banheira, como ele disse, uma mega banheira que foi construída num hangar de avião em Taiwan, mas também é pelo facto de ele ter de constantemente estar a fazer um filme em que basicamente só tem uma personagem com a qual pode lidar, a outra é criada a computador. E ter cenas em que basicamente é a personagem principal a reagir com uma pessoa que não está lá e tentar manter não só a seriedade, mas também a manter o filme visualmente coerente e... eu estou um bocadinho titubeante aqui, mas basicamente a ideia é que o Ang Lee, eu gosto bastante dele e acho que ele é um realizador do camandro, mas o Hulk não, o Hulk dele não. Não, o Hulk foi uma experiência, o gajo tentou imitar as páginas de banda desenhada e tudo, a separar o ecrã. Sim. E acho que uma daquelas experiências que mostra, isto é o que não se faz, pessoal. E acho que há muita gente que fez bons filmes à custa de ter visto como é que a coisa não Sim. funciona. Isso é aquela desculpa que o Gus Van Sant deu quando fez o Psycho. Porquê que fizeste o Psycho? O Psycho que ele fez é um remake shot por shot do Psycho do Hitchcock. E aquilo foi um desastre absolutamente total. E quando perguntaram ao Gus Van Sant depois do filme ter lançado, então, mas porquê que tu fizeste este filme se fosses fazer shot por shot? Era para que mais ninguém o fosse fazer. Ah, bem. Vai-te lixar. Homem de Ferro 3. Achei um grande filme, pá. Achei que está divertido. Achei a realização do Shane Black impecável. Diz. Sim. Não, continua. Os atores estão todos fixos. Não gostaste muito do Guy Pearce, mas eu gostei. Eu não gostei do Guy Pearce, mas é mais uma daquelas coisas. Primeiro, o Guy Pearce tem um azar desgraçado porque tem a personagem menos interessante de todo o Iron Man. A sério, ela consegue ser... A personagem do Guy Pearce... Ele faz de Aldrin Gillett? Killian. Aldrich Killian. Aldrich Killian, é basicamente um gajo que tem uma companhia... Contra a companhia do Stark. O gajo da AIM. É o vilão. E é menos interessante que a dela? Sim. E o raio de parte que a Pepper Potts é mais chata que uma porta. Não é muito. Não é tão interessante como o Joss Whedon conseguiu que ela fosse no Avengers, que era uma pessoa que ali estava e era... Sim, mas no Avengers ela praticamente não está. Só no início, quando ela está a falar com o Tony Stark. Ela tem duas cenas. A primeira cena na torre, a segunda cena não fala, está no avião. A olhar preocupada dentro de um avião. Não tem três, tem uma cena no fim a olhar para um bocado de papel. Sim. Uma cena 3D. Parabéns, Gwyneth Paltrow merece um Oscar. Não. Mas compara o diálogo no Avengers com o Iron Sinceramente, Man 2 sinceramente eu digo-te. Ela consegue ser... Se existe coisa que o mundo está cheio é de love interests chatos. Em termos de love interests chatos, eu acho que ela está ao nível da Liv Tyler. A Liv Tyler é sempre... em todos os filmes que ela entra, ela é a love interest mais bland de todos os tempos. No Jersey Girl não é muito. Sim, está bem, ok. Mas o Jersey Girl é... A exceção confirma a regra. O Kevin Smith costuma escrever mulheres um bocadinho melhor. Porque de resto, pá. E sinceramente, o Aldrich Killian, que é um dos dois vilões do filme, o outro vilão é o Mandarim, que atira o meu chapéu ao Ben Kingsley, está genial. Finalmente, um grande papel. Sim, depois de ter, depois de ter andado a perseguir o Jake Gyllenhaal à volta de um cheat gigante no... Prince of Persia. Na Prince of Persia, sim. O desgraçado do Ben Kingsley finalmente tem papel em que ele pode mostrar que ele ainda consegue ser bom ator, apesar de escolher porcarias de filmes nos últimos tempos. Eu não quero spoiler o filme, mas o filme faz uma coisa extraordinária, que é pegar nas expectativas de quem conhece a banda desenhada e quem conhece o mandarim e tirar o tapete debaixo dos pés de uma maneira fantástica. Ninguém estava à espera daquilo. Ninguém na porcaria daquele cinema vai estar à espera da surpresa. É um twist fantástico, é um twist que funciona, é um twist inteligente e relativamente novo, não me lembro de um sim, filme que tenha sim, feito sim, é um twist que é bastante inteligente. Aqui é bastante inteligente, só que eu acho que o problema... O twist, basicamente o twist passa a dar ao Guy Pearce uma importância que ele antes não tinha. E ele não cresceu o suficiente para ter essa... Não, basicamente o fato é que o Guy Pearce é um vilão totalmente forgettable e bland. É um genérico vilão. Sim, é um vilão tão genérico. Porquê é que ele é o vilão? Porque o Robert Downey Jr. deixou num telhado, durante a passagem de ano 99 para 2000. Mas eu gostei. E é por causa disso que é o vilão. Ele consegue ser ainda mais blend do que o síndrome nos Incredibles, pá. Mas eu gostei do facto do vilão do filme. E sinceramente dito, eu acho que até tinha sido mais interessante se, por exemplo, o Guy Pearce tivesse mantido nerdy como ele estava na cena do prólogo. Porque depois, quer dizer, basicamente, é outra vez a personagem do Sam Rockwell, só que noutro contexto. Mas o que eu gostei bastante do vilão do filme é a personagem do Sam Rockwell no Iron Man 2. Yeah, é o... Qual coisa é Hammer? Justin Hammer. O que eu gostei bastante do Iron Man 3 é que, quando ele faz esse prólogo... Ou epílogo? Prólogo. E epílogo é no fim, pá. Pois é, pá. Quando ele faz isso, ele mostra que o... Já sei o que é que eu te vou oferecer nos anos, um dicionário. Não lembrava. O Tony Stark é basicamente responsável pela sua própria origem. Porque ele negou a um gajo apoio, esse gajo tornou-se um vilão, esse vilão... Vai-te lixar. Tu dizes que o Spider-Man 3 é mau e tem a mesma coisa. O quê? Do Peter Parker basicamente criar o Topher Grace. Mas isso é diferente, pá. Não, é a mesma coisa. E também tens... E quer dizer, pá, é precisamente a mesma coisa. E eu acho que até a transição... Não, a transição no Homem-Aranha 3 ainda está mais... Até está mais bem feita do que... Acho que não percebes o que eu estou a dizer. Isso é no Homem-Aranha 3, ele cria o seu vilão. Sim. Eu estou a dizer que no Homem de Ferro 3 ele cria-se a si mesmo. Porque o facto de ele ter negado ao vilão do filme... ajuda, acaba por torná-lo um vilão mais tarde. Esse vilão é o chefe de uma rede de terroristas, que depois o rapta no primeiro Homem de Ferro, o acaba por se tornar no Homem de Ferro, que o enfrenta neste terceiro filme. Os Dez Anéis, basicamente. Eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante do facto de Tony Stark ser o responsável, não só por criar os seus demónios, mas por se criar assim como herói. E também gostei do facto do... Acidentalmente. Odin. Sim, é a vida. A vida é feita disso. Não, eu sinceramente eu digo que nunca não achei coisa. Eu acho que o clímax também é bastante fraquinho. Ainda por cima, sobretudo depois de. Para quem vem do Avengers, depois. Uma luta num sítio totalmente vazio, longe de pessoas, de todo tipo de pessoas. Somos super-heróis. A sério? Porque se tu tiveres uma luta com uma camada de gente, já tens que justificar porque é que não estão ali os outros super-heróis. Não, se tiver... Não, pode ser uma luta em que os outros... sei lá, estão ocupados, estão na fila para a padaria, não sei. Aquilo fazia um corte, estava ao torto, tipo, o jornal na casa de banho. Não sei. Há de haver uma justificação decente para o Capitão América não se ter mandado de paraquedas já para baixo e ajudar. Não, mas a sério, quer dizer... o presidente dos Estados Unidos foi raptado. Eu acho que isto aqui é um bocadinho importante. É não, chato, não sei. É chato. Acho que o show devia estar um bocadinho. Não, mas o meu problema é o facto de não só ser um vilão extremamente bland, como ainda por cima ser num sítio que é basicamente dos locais mais genéricos que tu podes escolher para fazer uma luta. A sério. Se é para fazer um clímax que seja emocionante não sei quantos mais, eu acho que falhou. E mesmo até a cena que aparece em uma data de trailers, que é a cena do... aqui é a cena do avião e das pessoas todas a cair, e a Tony Stark pergunta ao Jarvis quantas pessoas é que estão no ar. 13. Quantas pessoas é que eu consigo carregar? 4. O tipo faz uma batota! Eu por acaso sabia como Deus. É que eu acabava, porque vi o making-of há bué de tempo, quando o filme ainda estava a ser filmado. Sim. Não, não tenho grandes problemas com essa cena. Eu sinceramente digo, se eles tivessem feito isso straight e não tivessem cortado, uns segundos mais, disse 4, mas era a fingir, afinal eu consigo suportar 13 pessoas. Vão-se lixar. E esta semana estamos despachados de filmes. Não se esqueçam que domingo é dia da mãe. Por isso, levem a vossa entidade maternal a ver o Evil Dead. Ou outro filme qualquer. Mas não se esqueçam. E nós estamos despachados. Okay. Até para a semana, pessoal. Até à próxima. Foi um prazer ter-vos aqui já agora. Tchau, pessoal. Deus. Tchau. Deus.